Meus irmãos e irmãs, que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Mateus. Glória a vós, Senhor. Estava Jesus entrando em Cafarnaum, quando um centurião se aproximou dele e lhe explicou nestes termos: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse: irei eu curá-lo? Mas o centurião prosseguiu: Senhor, se não sou digno de que entre sob meu teto, dize somente uma palavra e meu servo será curado. Também eu estou sujeito a uma autoridade, tendo soldados sobre as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai; aquele: vem, e ele vem; e ao meu escravo: faz isto, e ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus encheu-se de admiração e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, em ninguém de Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do nascente e do poente tomar lugar no festim com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os herdeiros do reino serão lançados nas trevas lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: volta para casa. Como acreditastes, assim te seja feito. E o servo ficou curado naquela hora. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao anoitecer, trouxeram-lhe numerosos endemoniados. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: foi ele quem levou as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. Meus irmãos e irmãs, esta é a palavra da nossa libertação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda com alegria. Aplauda para valer. Vamos encontrando o nosso lugar, nos assentando e dizendo: a nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Divino Espírito, descei, divino Espírito, descei. Os corações, vinde inflamar. Os corações, vinde inflamar. E as nossas almas preparar. E as nossas almas preparar para o que Deus quer nos falar. Para o que Deus nos quer falar. E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Senhor, esteja nos meus lábios e no meu coração para falar a você. Que Deus esteja nos meus lábios, nos meus lábios, para falar a muitos que não podem ouvir a minha voz, mas ouvem a voz dela. E que isso continue cada vez mais, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar na Canção Nova, porque eu digo, é uma questão de justiça nós levarmos o Evangelho também a essa porção eleita do rebanho de Jesus. Quantos são os deficientes auditivos no Brasil? Você sabe mais ou menos? Em torno de 8 milhões. 8 milhões? Milhões. 8 milhões. Gente, é uma questão de justiça. É Padre Delcy, não é isso? Quando eu falei com o Padre Delcy de Campinas, eu já fiquei tocado. Mas deixe eu dizer para os meus irmãos sacerdotes, eu fiquei impactuado agora. Porque 8 milhões de pessoas que precisam de uma voz, deixa eu dizer, não é ato de heroísmo não, agora é responsabilidade. A Canção Nova precisa ter voz para vocês. Estou dizendo aos padres daquela congregação, eu não sei o nome, pequena missão para surdos, a pequena missão para surdos, a partir do padre que nós conhecemos e amamos bastante, como é que chama, Laércio? Não, mas aquele de Londrina, Padre Salvador, a partir do Padre Salvador, que é o superior no Brasil, Padre Delcy, que esteve conosco, todos os padres e irmãos dessa congregação, e a todos aqueles que fazem a pastoral dos deficientes auditivos, eu sinto agora na obrigação de fazer, não uma parceria, mas uma aliança com todos vocês, a partir de você, minha filha. Depois você traduz para ele. Abraçando você, eu abraço todos os deficientes auditivos desse Brasil, os 18 milhões, e digo que eu preciso de uma voz, a Canção Nova precisa de uma voz, a igreja precisa de uma voz para falar a eles. Fale a eles. Amém. Foi interessante que hoje cedo, quando as pessoas em casa perceberam que ela estava interpretando, mas as nossas câmeras não estavam pegando sempre a ela, mas pegavam o Padre Léo, né? Porque o Padre Léo é o Padre Léo, grande na largura. Os telefones não paravam, não paravam, não paravam, de mães, de pais, de catequistas, de professoras, dizendo que coloquem a menina, coloquem, mostrem a menina, né? Nós queremos que os nossos filhos, que os nossos catequizandos, que os nossos alunos, nós queremos telefonar para eles, para que eles e elas vejam e possam participar. Então você viu que a partir da segunda palestra, elas já ficaram pertinho do pregador e vão ficar sim, né? Até que nós consigamos também, dentro da nossa aparelhagem, rezem para isso, para termos em tudo que nós fizermos uma câmera só sobre a pessoa que está interpretando e ficar então no cantinho da televisão, como as televisões costumam fazer. Gente, não é uma questão cultural. Eu sei que a TV Cultura, a TVE também, a TV Educativa fazem isso em vários programas. Para nós não é mais uma questão de cultura, é uma questão de justiça para com aqueles que precisam ser evangelizados. E deixa eu dizer, isso você não diga para eles, não? Não, não diga para eles, né? Mas diga que nós os amamos bastante. Esse segredo é porque nós amamos bastante. Eles vão ver depois o resultado desse segredo nas coisas que nós vamos fazer. Entre os deficientes, na questão de evangelização, eles são os mais deficientes. Porque até os deficientes visuais, eles ouvem, e por isso eles acompanham. Os outros tipos, até os paraplégicos, tetraplégicos, eles estão aí, e eles podem ver, eles podem ouvir. Esses nossos irmãos não ouvem, e o evangelho é principalmente palavra. Se você quer, assuma comigo hoje uma aliança, mais do que uma parceria, assuma comigo, isso você pode traduzir. Assuma comigo hoje uma parceria, e mais do que uma parceria, assuma comigo uma aliança hoje em favor desses nossos irmãos. Eu não sabia que eram 8 milhões. Se eles são 8 milhões, há uma obrigação nossa, há uma obrigação nossa. Eu tenho a certeza, a gente vai ter, se não for 8 milhões, muitíssimos deles sendo sócios da Canção Nova, porque terão na Canção Nova a evangelização daqueles que eles precisam. Eu não faço isso por interesse, não, mas o meu interesse é dar-me almas. O meu interesse é dar-me almas. E você é certo que vai me ajudar a cumprir agora a minha obrigação, obrigação de justiça para com estes nossos irmãos. Você viu pela primeira leitura que Deus uno e trino visitou Abraão. Talvez você não prestou atenção a isso. Depois, se você pegar a sua Bíblia no capítulo 18 do livro do Gênesis, você vai perceber que de início se diz logo que o Senhor, e quando na Bíblia diz o Senhor, é Javé. E a Bíblia, para não dizer o nome de Deus, Javé, ela então diz o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Manré. Mas depois fala que eram três homens, e que Abraão os recebe. Mas logo em seguida, quando Abraão se dirige a eles, ele fala, meu Senhor. Um pouco mais na frente, é no capítulo 10, diz que o Senhor retrucou, devo voltar na estação dos renovos. Ele começa agora a falar em primeira pessoa, mas por que isso? Nós diríamos que, na nossa linguagem, está errado, ora é singular, ora é plural, ora são três, ora é um. Você sabe que inclusive os padres orientais, da Igreja Católica, claro, todos eles veem aqui nesse trecho, já a revelação da Trindade, de Deus uno e trino, no Antigo Testamento, quando Deus uno, mas trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, visitaram Abraão, porque aquela visita era muito grande, muito importante. Deus precisava dar uma descendência a Abraão. E dando uma descendência, e para dar uma descendência a Abraão, ele precisava realizar um milagre, um grande milagre, porque Sara era estéril, foi sempre estéril, e porque Abraão já estava avançado em idades, e se a Bíblia diz que ele estava avançado em idades, nem era aquela questão da numeração deles, que nem sempre era exata como a nossa numeração, mas realmente ele era avançado em idade, ele já não tinha mais condições de ter um filho, e especialmente a sua esposa Sara, por ter sido estéril a vida toda, não tinha nenhuma condição de ter filhos, era só um milagre. Então, por causa da descendência de Abraão, veio Deus uno e trino. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A igreja, a mãe igreja, a família igreja, até mesmo a união conjugal igreja, sim, porque a igreja é esposa de Cristo. Ela é esposa de Cristo. Isso não é apenas uma figura, é muito mais do que uma figura. Realmente, a igreja é a esposa de Cristo, e Cristo é o esposo da sua igreja. Essa união conjugal, esse matrimônio da igreja, tem sido esterilizada. Eu quero repetir para você, a mãe igreja tem sido esterilizada. Essa união esponsal de Cristo com a igreja tem sido esterilizada. Temos perdido muito, muito, muito, muito da fecundidade, porque, como diz o padre Léo, o encardido e os seus agentes, que mais do que nunca estão agindo, e agem bem, e agem com técnica, e dão a vida para isso. O impressionante é que eles dão a vida para isso, eles arriscam a vida para isso, através de todos os tipos de tóxicos, a partir do pior deles, que é a bebida, passando pela nicotina do cigarro, até a cocaína e heroína, eles estão esterilizando a igreja, atingindo a porção predileta do esposo da igreja, Jesus, que são os jovens. Nós sabemos que há uma multidão também de adultos que se drogam, a partir dos nossos pais que bebem e fumam. Mas você sabe que a grande calamidade é com os jovens. E é por isso que, neste acampamento, Abraão estava acampado, é o que diz aqui o Evangelho. Ele estava morando em tendas com a sua esposa Sara, com seus servos. Abraão não tinha uma morada definitiva, ele estava acampado. Deus uno e trino nos visita nesse final de semana, aqui onde nós estamos acampados na Canção Nova. E Deus visita a sua casa, onde você está fazendo acampamento, onde você está acampado, onde você está acampada, também com a sua família. E veja, a mesma graça que o Senhor deu a Abraão e a Sara, está dando a você. Eu quero dizer a você pai, a você mãe, eu não estou enfeitando não, porque uma das verdades da liturgia é esta, que a palavra proclamada na liturgia se realiza do jeitinho que Jesus fez lá na sinagoga de Cafarnaum, quando ele disse, esta palavra se cumpre, essa escritura que acabastes de ouvir, se realiza hoje diante dos vossos olhos. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer fazer, e nós precisamos redespertar a nossa fé, permitindo que o Senhor realize a sua palavra quando ela é proclamada. Hoje o Senhor está realizando a palavra que foi proclamada aqui da Escritura. O Senhor está entrando na casa de muitos pais, o Senhor está entrando na vida de muito pai, de muita mãe que está aqui, para devolver a você a sua fecundidade. Porque o milagre foi duplo. Até achei interessante, o padre Léo usaria palavras até melhores, mas eu acho que ele riu também quando escutou o que Sara disse. Sara pôs-se a rir consigo mesma e disse: murcha como eu estou, poderia eu ainda gozar? Quer dizer, Sara falou aberto, falou rasgado. Murcha como eu estou, está aqui. É Gênesis 18, 12. Acho que a Sara era discípula do padre Léo. Falava rasgado, rasgado, rasgado. Murcha como eu estou, poderia eu ainda gozar? E meu senhor é tão velho e gozou da cara de Abraão, né? E meu senhor, era Abraão, elas chamavam as mulheres, Israel chamava os seus maridos de senhores, mas não deixou de fazer uma gozação da cara dele, né? E o meu senhor, velho como é, realmente os dois eram incapacitados. Deus fez um milagre duplo, Deus devolveu a fecundidade a Sara, que nunca tinha sido fecunda pela sua esterilidade, mas devolveu também a fecundidade a Abraão por causa da sua idade. A você pai, a você mãe, que por mil razões tinha perdido a fecundidade de pai, não a fecundidade biológica, talvez você a tenha até em grande quantidade e a esteja usando muito mal. Você perdeu infelizmente a sua fecundidade de pai, a sua fecundidade de mãe, você perdeu a sua paternidade, você perdeu a sua maternidade, naquilo que ela tem, por um lado, de autoridade de pai, de autoridade de mãe. Segundo, de restauração de pai, restauração de mãe, porque o dom de pai não é apenas de criar, é de criar e de recriar. O dom de mãe não é apenas de gerar, primeira vez, mas de gerar e regenerar. E a palavra regenerar quer dizer gerar uma outra vez quando foi estragado. Veja, esta é a sua autoridade e esse é o poder que Deus dá a você. O poder de criar e de recriar, o poder de gerar e regenerar. Deixa eu chamar você assim, você pai, você mãe, meu filho, minha filha, o Senhor está devolvendo para você hoje, na beleza desta tarde, o Senhor está devolvendo para você a sua paternidade, o dom da sua paternidade. O Senhor, aquele Deus unitrino que visitou Abraão e Sara, está devolvendo para você, mãe, a sua maternidade, para você ter autoridade sobre seus filhos e para você ter poder de criação sobre seus filhos, sobre as suas filhas, criando e recriando, gerando e regenerando. E quando Deus derrama o dom, Ele derrama, você viu no Evangelho, o Evangelho de hoje, gente, ele vem em cascata, ele vem em cascata. Porque fala daquele centurião que chegou e falou a Jesus do seu servo que estava em casa. E Jesus se admirou da fé daquele homem, nem foi à casa dele e de longe curou o servo. Mas após Jesus ter feito isso, o próprio Evangelho mostra uma sequência em cadeia, uma sequência em cascata. Jesus que entra na casa de Pedro e ali encontra a sogra de Pedro, vai e cura a ela. Daí uma multidão vem para a frente da casa de Pedro e da sogra de Pedro também, e ali ele cura todos os doentes, todos os entrevados, todos os endemoniados que estavam ali. São curas, são milagres em cascata que o Senhor está fazendo. Veja, quando o Senhor realiza milagres, os milagres vêm em cascata. Acredite, o Senhor está fazendo milagres em cascata, devolvendo a paternidade e a maternidade a uma multidão de pais, de mães. Saiba, é como pedrinha de dominó que vai caindo, prrr, caindo, caindo, caindo. O Senhor está fazendo cair a sua graça, a sua graça. Você pai, não perca essa hora de graça. Você mãe, não perca esse momento privilegiado de graça na sua vida. E acolha, e receba, e se abra. Receba agora de novo a sua fecundidade, fecundidade de pai, fecundidade de mãe, autoridade de pai, autoridade de mãe, poder de pai, poder de mãe, para gerar e regenerar, para criar e recriar os seus filhos. Em primeiro lugar, esta graça é para você. Também se os seus filhos entraram nas drogas, também se seus filhos se prostituíram, também se seus filhos e filhas entraram para a bebida, entraram para todos os descaminhos, o Senhor lhe devolve paternidade. Com todo o sentido da palavra paternidade, o Senhor lhe devolve maternidade. Agarre, agarre, agarre esta graça e comece a viver, e comece a viver, comece a viver desde hoje. Você pode estranhar, mas é tão fácil assim, eu não estou sentindo nada. Me digam as mulheres, elas sabem na hora que engravidaram? Não sabem, não sabem, muitas vezes nem a intuição elas tiveram ainda. Vão saber depois, e algumas vão se surpreender. Elas sentem alguma coisa no seu ventre? Não sentem. É tão pequenininho. E deixa eu dizer, foi tão fácil que muita gente foi surpreendida e engravidou. Tão fácil é. Não estranhe ser tão fácil. Não estranhe ser tão simples a ponto de você não sentir ainda. Mas acolha, acolha, assim como facilmente, como o povo diz, a gravidez pega. Deus está devolvendo a você, Deus está dando de novo para você pai, para você mãe, o dom da paternidade, o dom da maternidade, para você exercer e exercer cada vez mais plenamente a sua paternidade, a sua maternidade, a sua missão de pai e de mãe. Estou agradecendo ao Senhor, porque Ele está fazendo a mesma coisa conosco, sacerdotes, conosco, padres. Porque nós somos pais por excelência. É tão bonito quando o padre Léo fala dos meus filhos, como os outros padres também que trabalham na recuperação, quando eles falam dos meus filhos, quando eles falam da própria família. Assim, realmente hoje o Senhor está devolvendo a nós padres toda a nossa fecundidade de pai. E que bom que você pode reassumir, que bom que eu posso, que bom que nós podemos reassumir a nossa paternidade, porque mais do que ninguém, nós precisamos não só criar, mas recriar muita gente. Não somente gerar, mas nós precisamos regenerar muita gente. E se nós não regenerarmos, se nós não recriarmos, essa porção eleita da esposa de Cristo, a igreja, se perde. Se perde. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelo dom da paternidade. Obrigado, Senhor, pelo dom da maternidade. Eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Vem, vem Espírito. Pais e mães, cantem assim, cantem comigo. Jovens, cantem para os seus pais. Jovem, você que percebe, até você que é bem jovem, e já é pai, já é mãe, até aconteceu de você ser pai, aconteceu de você ser mãe, cante, pedindo toda essa graça que você recebeu e que agora você vai colocar em ação. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus... Sim, eu quero ser aquilo que Deus quer. Preciso da tua graça. Preciso do teu poder. Preciso da tua paternidade. Eu quero amar. Eu quero ser. Eu quero amar. Eu quero ser. Eu quero ser pai. Eu quero ser mãe. Aquilo que Deus quer. Eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sobre pais e mães, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Peça, eu quero amar, eu quero, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Obrigado, Senhor, que devolves a pai e mãe o dom da paternidade, o dom da paternidade. Obrigado ao Pai, porque na sua paternidade o Senhor está fazendo com que pai e mãe agora comece a usar, comece a usar, comece a usar, comece a usar, comece a usar a sua paternidade. Deixa eu contar uma coisa do meu pai. Quando eu falo do meu pai, eu sempre me enterneço, porque meu pai foi sempre muito pobre. Meu pai foi pedreiro a vida inteira, até morrer, mas passou para mim e para os meus irmãos uma sabedoria fora do comum. Nós tínhamos um poço em casa, um poço que meu pai mesmo fez, cacimba, né? 20 metros de profundidade, para conseguir atingir água, mas era água boa, meu Deus do céu, que beleza. meu pai dizia sempre que de ano em ano era preciso limpar o poço. Mas não era só isso. Nós devíamos usar e usar sempre a água do poço. Porque se nós parássemos de tirar a água do poço, ia secar. E passaram-se anos e anos e anos e anos, e eu cresci, o poço sempre dando água. A gente até imaginou que o meu pai não tinha razão no que ele estava falando, que ele não tinha experiência. Depois veio a água encanada para a rua, para a avenida onde nós morávamos, e é claro, a gente também recebeu a água da rua, a água dos canos, das torneiras, era muito mais fácil. Daí que meu pai começou a falar que, embora usássemos a água da rua, da torneira, que nós não devíamos deixar de usar a água do poço. Antigamente, eu e o meu irmão, o Zé Carlos, gramávamos toda tarde, era toda tarde que fazíamos isso, pegando a manivela, e girando a manivela, e subindo latas e latas d'água, aquela lata de 20 litros, que nem balde era, e quando chegava em cima, Zé Carlos e eu, um ajudava o outro, pegava aquela lata d'água, punha na caixa d'água, a gente enchia a caixa d'água assim, toda tarde era aquele cerimonial. E muitas vezes, quando usava muita água, para lavar louça, para lavar roupa, para lavar quintal, para lavar casa, então nós tínhamos que de novo voltar no poço, e lá estava a nossa tarefa, a nossa obrigação de puxar água. Mas depois que vieram as minhas irmãs, a coisa dificultou, e mais ainda quando veio a água encanada, não se tirava mais água do poço. Apesar das recomendações do meu pai não estava vendo, pegava a mangueira, muito mais fácil a mangueira no cano do que ir no poço e mexer na manivela e pegar água. Gente, o poço secou. O poço secou. Daí meu pai pegou um companheiro poceiro, desceram os dois lá embaixo. Cavaram, cavaram, cavaram, tentando atingir de novo o veio d'água. Foram dias de trabalho, até que o poceiro, que tinha mais prática, disse: olha, seu Sérgio, vamos subir e vamos largar, porque a gente já aprofundou tanto, que daqui a pouco esse poço todinho, qualquer hora, as paredes dele caem em cima da gente, e a gente vai ficar soterrado aqui embaixo. Porque nós não vamos atingir o veio d'água, não. Secou mesmo, seu Sérgio. Quanto pai, quanta mãe, porque não usou da sua paternidade. Não usou da sua maternidade. Não usou da sua autoridade de pai e de mãe. Acabou secando. Veja, hoje o Senhor está devolvendo, mas dizendo a você: meu filho, minha filha, Ele chama você de filho, porque você é pai sim, você é mãe sim, mas antes de tudo você é filho, você é filha. Use, use, tire, por mais difícil que seja. Eu sei, é o próprio Deus que diz, não é fácil usar de autoridade, não é. Não é fácil viver paternidade, sofre. Não é fácil. É muito mais difícil viver maternidade. Ser mãe é ser mártir, é sofrer. Mas minha filha, vive a sua maternidade, por mais sofrida que seja. A vida não é prazer, não. A vida não é apenas gozo, não. A sua maternidade fecunda tem também sofrimento no seu bojo. Mas o que você produz é maravilhoso. Exerça a sua maternidade. Pai, exerça a sua paternidade. Pai e mãe, exerçam a sua autoridade de pai, a sua autoridade de mãe. É a autoridade que vem direto de Deus. Se toda autoridade vem de Deus, é da Escritura, é da Bíblia, a autoridade de pai, a autoridade de mãe é mais do que sagrada. Ela vem direto, direto, direto de Deus que é Pai. E foi por isso, justamente, que o Padre Leal gosta de insistir nesse termo, que a única vez que a Bíblia usa o verbo honrar, não para Deus, é quando usa para os pais, no mandamento de obedecer pai e mãe. A Bíblia não manda obedecer, a Bíblia manda honrar pai e mãe. E esse verbo honrar, a Bíblia só usa para Deus. Honrar a Deus, e depois honrar pai e mãe. E a esse mandamento tem uma promessa, que é uma promessa de longevidade, quer dizer de vida longa. Porque quem honra pai que deu vida, quem honra mãe que deu vida, vai ter vida e portanto vida longa. Pai, mãe, use a sua paternidade. Pai, mãe, use a sua autoridade de pai e de mãe, porque ela vem de Deus. Você sabe muito bem que autoridade não é autoritarismo, não são os erros, os abusos de autoridade. Você sabe muito bem o que é autoridade. Pena que muitos de nós, num passado próximo, tivéssemos capitulado da nossa autoridade de pai e de mãe. Mas isso acabou com essa visita de Deus Trino, Deus Uno e Trino, a nós nesta tarde. O passado fica no passado. Você pai, você mãe, você começa hoje aqui o primeiro dia do resto da sua vida. Faça isso. Eu aprendi isso com o padre Haroldo. Você começa hoje aqui o primeiro dia do resto da sua vida de pai, de mãe. Comece. Mas ao mesmo tempo, a visita de Deus Unitrino à tenda de Abraão não somente deu fecundidade a Abraão e Sara, mas deu vida a Isaac, o filho da promessa. Deixa agora eu dizer então, você meu filho, especialmente você que é jovem, você que é solteiro, você que é rapaz, você que é menina, você é a porção predileta de Deus, você é o predileto de Deus, você é o escolhido de Deus, assim como Isaac era o escolhido de Deus. E só através de Isaac é que Deus poderia dar uma descendência a Abraão, uma descendência tão numerosa como as estrelas do mar ou as areias da praia. Eu disse errado, né? Em primeiro lugar, tão numerosa como as estrelas do céu, e segundo, tão numerosa como as areias do mar. O único jeito de Deus realizar isso é através de Isaac, é através de você. Veja, Deus precisa de uma geração nova, e geração nova quer dizer geração nova. Deus precisa de uma geração nova. Para céus novos e uma terra nova, Deus precisa de uma nova geração. E ele precisa começar com jovens, com rapazes, com meninas novos. E o bonito é que Deus não pega apenas a matéria-prima pura, pura, pura. Deus pega também, e graças a Deus, a sucata. Infelizmente o que foi sucata, o que se tornou sucata, Deus pega a sucata toda ela estragada, toda ela quebrada, a sucata enferrujada, Deus pega a sucata e faz dela matéria-prima para criar uma nova geração. Deus quer fazer este milagre. Se você é novo ainda, novo em folha, se você teve a graça de conservar a sua originalidade, se ainda não violaram o lacre daquilo que Deus criou em você, não só na sua castidade, não só, em tudo. Se graças a Deus o mundo ainda não violou o lacre da sua qualidade, do seu controle de qualidade. Meu filho, minha filha, não queira experimentar como é estragado, não queira, porque muitas vezes o que nós fazemos é isso, é querer experimentar como é que é o aparelho estragado, como é que é eu ser estragado. Não, não queira experimentar, queira pelo contrário manter a sua originalidade, a sua autenticidade, do jeito que você saiu das mãos de Deus, do jeito que você saiu do coração de Deus. É assim que você precisa conservar-se, genuíno, genuína, do jeitinho que você saiu do coração de Deus. Este é o milagre, este é o milagre. No mundo de hoje, conservar a originalidade, conservar-se genuíno de como a gente saiu do coração de Deus, é um milagre. Neste mundo é um milagre, nesse mundo sujo, nesse mundo imundo é um milagre. Mas Deus quer realizar este milagre. Você que já viveu esta graça de até agora conservar a sua autenticidade, a sua originalidade, conserve-se, conserve-se, não queira perder, não queira experimentar o que é ser estragado. O que é ser estragado pelo mundo, esse agente do encardido, não queira ser sucata do encardido, não queira. Mas quem chegou, infelizmente, a ser sucata, a graça de Deus está aí, o milagre de Deus está aí hoje. Aquele Deus que criou, porque na verdade foi uma criação, que criou Isaac no ventre de Sara e de Abraão, que já tinha passado da idade, o Deus que fez essa criação usando pai e mãe, usando pai e mãe, mas foi uma criação. Ele quer fazer essa criação, Ele quer usar de nós, quer usar de nós padres, quer usar de nós Canção Nova, quer usar da igreja, quer usar da Igreja do Brasil, quer usar da CNBB, quer usar de toda essa campanha, quer usar de todo esse desafio que nós aceitamos. Sim, Deus quer usar do seu pai, Deus quer usar da sua mãe, Deus quer usar da sua comunidade de jovens, do seu grupo de oração. Deus quer usar de muita gente, de muito pai, de muita mãe, de muita gente que vive paternidade e maternidade sem ser pai e mãe biológicos. Deus quer usar de muito pai, de muita mãe, para realizar esta nova criação. Pegar a sucata que você é, me desculpe ter que falar assim, pegar a sucata que você se tornou e fazer de você geração nova. E a palavra geração nova ajuda e ajuda muito, porque geração quer dizer geração, para daí para frente você gerar homens novos, mulheres novas, não apenas gerando filhos, mas muito mais, gerando em cadeia outros e outras para Deus, porque nós precisamos assumir hoje aqui um compromisso. Primeiro, o compromisso da nossa regeneração. Se você está disposto, fala primeiro baixinho no seu coração: da sucata que eu sou, eu aceito ser regenerado, gerado de novo. Eu aceito ser recriado. Eu quero ser criatura nova. Eu quero ser uma nova geração. E obrigado, meu Deus, porque me dá essa graça de começar tudo de novo. Obrigado, meu Deus, porque me dá essa graça de começar tudo de novo. Eu nem estou acreditando que estou tendo essa chance. A graça de começar tudo de novo. Quantas vezes eu pensei nisso? A possibilidade de começar tudo de novo. e acertar todo o errado que eu fiz, reacertar todo o estragado que eu vivi. Meu Deus, eu aceito começar tudo de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero, eu me decido a ser uma nova geração. Eu sei que quem faz é o Senhor, mas a decisão tem que ser minha. Se eu não me decido, o Senhor não tem como fazer. Porque a graça é sua, mas a decisão é minha. A minha parte, Senhor, eu estou fazendo, estou me decidindo a ser uma nova geração. A sua parte é certo que o Senhor faz. Torna-me, Senhor, faz-me, Senhor, nova criatura. Faz-me, Senhor, geração nova. Eu falei, se você quis, você falou baixinho, agora fala forte, levantando a sua mão direita, é um sinal de juramento, e diga: eu quero, Senhor. Sinceramente eu quero, Senhor. Hoje diante de ti, eu me decido. Quero ser criatura nova. Aceito ser criatura nova. Eu quero ser uma nova geração. Faz-me, Senhor, geração nova. E para isso, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, porque eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu nunca pude, sozinho eu não poderei, mas com o teu Espírito eu serei. Serei nova criatura. Eu me decido agora. Serei nova geração. Serei nova geração. A minha decisão, a minha decisão está diante de ti. Está diante de ti. Eu começo hoje. Eu começo hoje. Agora. Agora. O primeiro dia. Primeiro dia. Do resto da minha vida. O resto da minha vida. Eu vou começar tudo de novo. Vou começar tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Eu vou começar. Eu vou começar. Hoje. Aqui. O primeiro dia. Primeiro dia. Do resto da minha vida. O resto. Faz o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa agora. Até exagera nesse sinal da cruz, pegando todo o seu corpo, para pegar toda a sua alma, para pegar todo o seu espírito. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Os nossos sacerdotes vão viver simbolicamente algo muito lindo da paternidade deles. É um gesto simbólico, mas do exercício da paternidade deles, passando no nosso meio com a água benta e aspergindo, porque foi da água que veio toda a vida, é da água que vem a vida. Sim, para que esta vida nova que o Senhor nos dá, nós a assumamos agora e aceitemos essa paternidade vem dos nossos sacerdotes para sermos realmente criatura nova. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais.